Diogo Donato. Conexão Estúdio. Não importa como amor pegou a gente, se chegou por destino ou bateu por acidente. Não imagino outra pessoa do meu lado, mesmo às vezes dormindo em quartos separados. Todo casal briga e com a gente não é diferente, mas depois de um beijo nosso clima fica quente, se é que me entende. A gente combina. Isso é Diogo Donato. Portal do Arrocha. Não importa como amor pegou a gente, se chegou por destino ou bateu por acidente. Não imagino outra pessoa do meu lado, mesmo às vezes dormindo em quartos separados. Todo casal briga e como a gente não é diferente, mas depois de um beijo nosso clima fica quente, se é que me entende. Por cima é por isso que a gente